lá o beat, eu não vou rimar nessa porra não, mano. Eu tenho um cara que é foda pra caralho. Vou me substituir aí. Dá um salve aí, seu puto. Salve. Tô levando QI. Pra esse raps fakes como o X faz rima. Diferença pra eles, uma cama elástica aqui. Na cama elástica eu tiro três pra pisar em cima. Tô levando QI. Pra esse raps fakes como o X faz rima. Diferença pra eles, uma cama elástica aqui. Na cama elástica eu tiro três pra pisar em cima. Esse é meu trampo, então não tranca as portas abertas. Há tanto tempo eu trato isso como meu legado. Cê tá ligado que eu ligo frases de forma certa. Em forma certa e o sonho que me foi delegado. Dele me agrado, sou graduado em métrica, massacrador na rima. Caneta é serra elétrica e ela é a que tá matando mais que Electra. Todo invejoso que acha que eu sou réplica. Esse é meu réplica, entre nós é bem feito. E não é rítmica que soma, quem o sujeito. Marquei a época, pipoca não é cogitação. Lírica épica chegou pra agitar nação. Os danhos vão como inverno e verão. Eu não inverno, cês verão que o que vai é passar é gelo, não. Eu tô na pista, motorista do busão. E os que abusam da cultura hoje irão passar gelo, João. Tô levando o que? Pra esse raps fakes como o X faz rima. Diferença pra eles, uma cama elástica aqui. Na cama elástica eu tiro três pra pisar em cima. Tô levando QI. Pra esse raps fakes como o X faz rima. Diferença pra eles, uma cama elástica aqui. Na cama elástica eu tiro três pra pisar em cima. Esse é meu trampo onde eu canto pros mentes abertas. Levo no peito além do que na camisa estampo. Pros boca aberta sou grampo, com a rima eu estanco. Bom artilheiro sempre sabe o que fazer em campo. Trampo sem carteira assinada. Contra o cansaço minha mente é vacinada. Por isso nunca vi essa corrida acirrada. Faço brota rima da onde não nasce nada. Faço horas extras nas minhas horas vagas. Se for perca de tempo meu banco de horas pago. Ao contrário de vários que não vendem si, mas prendem si aos padrões dos que só querem minas e reneci. Esquecem rimas e rendem si. Meu plano ainda virar MC. O meu som tocar por ser bom MC. Se converse, eu me convenci. Venci, merci. Tô levando QI. Pra esse raps fakes como o X faz rima. Diferença pra eles, uma cama elástica aqui. Na cama elástica eu tiro três pra pisar em cima. Tô levando QI. Pra esse raps fakes como o X faz rima. Diferença pra eles, uma cama elástica aqui. Na cama elástica eu tiro três pra pisar em cima. Dizer que o mundo A vai acabar pra tu sentir a vibe. Que vai ser quando os de maior luta as ruas. E tacar o Zef e mostrar que nós é double G, tipo Dream. Na hora que aponto a swing, LL Cool J, Dillas e mais é J. Segredalha e seu KKK. É só risada e potas. Te mostro é chupa cabra macabro. Renan e Eminem vai chegar ao meu nível. Hustle, nota 3.1415. Infinite, penso que eu erre. Esses versos valem mais seus S. Chá e gelo, um informe no head. Resolve a sua parada com que você deve. E de falsidade já basta. WWE no arquivo X do Baixa pra vender o meu CD. Quais sou o senhor se mexendo no YAP? C. Large incenso, ouro e mirra, tragam barbecue e hips. Controlando o tipo tirra, na sua mente eu uso dibres. Minha rima é chumbo grosso que espirra dos calibres. Contamina o ambiente igual a esfirra do Habib. Nossos versos tão chegando aonde falta aí. Na moca pra assassinar teu estilo alta aí. Eu vou fuder todo mundo se geral trair. Independente do dia em que o carnaval cair. Mas não vem reclamar comigo, foi tua mina taxo. Fogo na relação, cheguei tipo Naxo. Se eu sou santo nessa história, com certeza é Haxo. Sabe que ela pro meu ego é clínica de chatsu. Tô chegando mais brisado do que ali, será? Quando ela me intimou, pensei, isso que eu li, será? Quer que eu brinque com a Aracnídia sem que ele, será? Olhei o capo dela e disse, o deck é lin, será?